vem, vem, pro show do Mega Príncipe Negro. Agora. Vem, meu Príncipe Negro. Mega Príncipe Negro. E os DJs Edilson e Edielson levando a tropa ao delírio. E Brasil. DJ Wanderson. Ao som da tua voz. Olha, me entreguei. Tentei resistir. Seus lábios me ajudam. Prossegui te amando até o fim. Nunca liguei pro amor e Deus me guia até você. Príncipe Negro. Mega Príncipe Negro. DJ Helison Produções, fazendo os melhores CDs do Pará. Eu deveria ter arrancado todo esse amor. Você me usou, só me maltratou. Só quero te arrancar de mim, te arrancar de mim. Só quero te arrancar de mim, te arrancar de mim. Você me enganava e eu sempre acreditei. Onde foi parar o seu juízo? Já são 4 da manhã. Daqui a pouco ligo sim. Será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido. Não era pra ser escondido, já que não é mais. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor. Fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Marlon Branco, o rei das aparelhagens. DJ Genilson Incomparável, a melhor produção de Castanhal. Aonde foi parar o seu juízo? Já são 4 da manhã. Daqui a pouco ligo sim. Será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido. Não era pra ser escondido, já que não é mais. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor. Mega Príncipe Negro com os irmãos Edilson. Anderson. É Mega Príncipe Negro. DJ Helison Produções. Fazendo os melhores CDs do Pará. Já é hora de acabar com a dor que traz esse amor. Não dá pra suportar essa vida de um só amar. Sei você não quer saber que futuro vamos ter nós dois. Injusto não se doar a um verdadeiro amor. Essa noite eu decidi te esquecer. Mas ouvi você me confundir. Minha voz sem comando insiste em dizer que te amo e não sei viver, não sei viver. Sem ter você aqui, sem ter você pra mim, sem ter você pra mim. Minha voz sem controle insiste em dizer que te amo. Príncipe Negro. É o Mega Príncipe Negro! Mega Príncipe Negro! Não adianta fugir, eu vou te encontrar. Separar não é a solução. Saiba que problemas sempre irão existir. Baby, fica aqui, venha pra subir. Esqueça essa ideia. Ficar contigo. Tantos milhões de seres tão perdidos no meio de toda essa guerra. Príncipe Negro. A luz que sobrevive na escuridão e traz a minha paz com teu perfume, com teu abraço tão bom. Ainda existe aquele amor inocente. Diferente de tudo, preciso dizer te amo. No pop lag eu te encontro com LC Juninho Pop. Preciso dizer te amo. O águia vai sobrevoando, levando meu amor até você. Príncipe Negro. Vai, Edilson! Vai, Edilson! Os irmãos Edilson e Edielson têm sempre a responsabilidade de fazer o melhor pra você. Estava só Produções. Platinado Produções. Os irmãos Edilson e Edielson. Edilson e Edielson. Levando suas emoções ao máximo. Ao máximo. Trazendo a nova coroa digital. Manda açaí pimenta. Ai, tá tendo, hein? Desde cedo, senti tua mágica. Teu corpo a chamar. Eu quero, mas não dá pra controlar. Bem que tento, mas não dá. Confundir-te, mudar-te que eu tô a sentir. É um jogo sem volta, não dá pra evitar. Penso e penso, mas volta a errar. Não dá pra escapar. É um ciclo vicioso que eu sei como acaba. Sei quais são as falhas, mas isso não me para. Mas isso não me para. Tu és um erro que eu não me canso de cometer. Mesmo sabendo que me faz sofrer, DJ Edielson. É Mega Príncipe Negro Ultra HD. DJ Ellison Produções. Ei, como vai você? Você sumiu e nem me disse adeus. Você sempre fazia, mas eu nunca imaginei assim que ia me deixar aqui. Tão doce e carinhosa, de atitude melhor nem falar. Que vivi. Lembro daquela noite em que te vi. Oh, meu amor, foi no Mega Sound em Macapá. Já são 7 anos, hoje eu quero te encontrar. Eu quero te beijar, eu quero te amar, amor. Lá no Mega Sound eu vou te ver. 7 anos de sucesso. Gênio absoluto, gênio absoluto, fazendo você dançar. Desapareceu, do nada sumiu. Tá por aí tentando esquecer o cara safado que te fez sofrer. Cadê você? Onde se escondeu? Porque sofre se ele não te mereceu. Insiste em ficar em cima desse muro. Espera a mudança em quem não tem futuro. Deixa esse cara de lado. Você apenas escolheu o cara errado. Sofre no presente por causa do seu passado. Do que adianta chorar pelo leite derramado? Príncipe Negro. Mega Príncipe Negro. Calma, ela

você. Mega Príncipe Negro, e pra cima! DJ Helisson Produções, fazendo os melhores CDs do Pará. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz, um apartamento como sempre quis, filhos, um cachorro, um bom emprego, férias de verão, nosso sossego. Mas acho que era pouco, sempre queria mais, minha obediência não te satisfaz, me tratava mal, me traía, e eu dizendo a todos tá mil maravilhas. Irmãos Edilson e Edielson têm sempre a responsabilidade de fazer o melhor pra você. Sua mão desenha o meu corpo, eu tiro seu cabelo do pescoço, mas a janela denuncia que amanheceu. Você pega as coisas debaixo da cama, tomando banho para ser madama, em menos de um minuto você desapareceu. Deixou no lençol. Edilson e Edielson, é festa, é Mega Príncipe Negro. Ela tá está ligado? De volta, banda New Project. Eu nunca fui mulher de me entregar assim, de me envolver assim, não. Tudo foi sem querer, esfreguei no seu olhar e caí no beijo teu. Agora tomei em suas mãos, mas eu vou confessar, eu tenho medo que nosso amor é só uma ilusão. Amor, fala pra mim que senti o mesmo, me disse é sério. Sente por mim, não vai brincar com meu coração. Me disse é sério, se eu posso me entregar, que não será só uma ilusão. Me disse é sério, quando você me diz que me ama, que me ama. Me disse é sério, me disse é sério. Me disse é sério, que sente por mim, não vai brincar com meu coração. Ela está de volta, banda New Project. New Project. Uma realidade virtual pra você. Esse é Mega Príncipe Negro, com os irmãos Edilson e Edielson detonando. É Mega Príncipe Negro. DJ Edilson e Edielson, é festa, é Mega Príncipe Negro, tá ligado? DJ Helisson Produções. Está difícil de entender, já não sei o que você quer. Brincas com o meu corpo. Sempre que certeza que ele chegou. Mega Príncipe Negro, o maior espetáculo audiovisual do planeta Terra. Depois de Scott, ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mal criada. Agora já pode ficar pelada. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Pega, tá tombada. Depois de Scott, ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mó piada. Para, já pode ficar pelada, não repara. O som da galera! Vai, toma, sai dos pobres, vai, toma. Vai, toma, sai dos pobres, vai, toma. Vai, toma, sai dos pobres. Tô possuída agora. Atenção, que eu Príncipe Negro! Mega Príncipe Negro! DJ Helison Produções, fazendo os melhores CDs do Pará. Malombite vem agitando toda a multidão. Solta DJ, bota no... show. Nigga, nigga. Okay, let's go. Edilson e Edielson, é festa, é Mega Príncipe Negro, tá ligado?